de pegar sem se apegar. Foi que eu vacilei, não imaginei. De repente, logo eu que nunca fui de namorar, acostumada com a vida de solteira e o coração acostumado a enganar. Assim de jeito, o feitiço vira contra o feiticeiro. Fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei, me apaixonei. Eu fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei, me apaixonei. E agora, viver sem você tá foda. Coração acostumado a enganar. Assim de jeito, o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei, me apaixonei.